só, dados do censo 2022 do IBGE mostram que a idade mediana da população aumentou 6 anos desde 2010 e passou de 29 para 35 anos. Quase 11% da população tem 65 anos ou mais, é uma alta aí de 57% num período de 12 anos. Já o total de crianças com até 14 anos diminuiu. Aí, pessoal, o colapso aí, ó. Esse é o colapso, pessoal. Uma hora da manhã, eu tô aqui na minha casa, ó. Liguei a TV só pra ver o que tava passando na Matrix. E olha como a Matrix tá apavorada com o MGTOW. Isso é MGTOW, pessoal. Os caras estão despertando. Os caras não vão cair mais na armadilha do ginocentrismo. Olha aí, ó. 11% da população do Brasil é de idosos. Aí, pessoal, colapso, hein? Uma população velha e feminina. Mulheres e idosos. Ao olhar para o censo, esses dois números chamam a atenção. Das mulheres, uma constatação. Com certeza, muito mais mulher que homem. No caso dos idosos, um desafio. Colapso, hein, pessoal? Bem-estar social vai quebrar. Vai quebrar o bem-estar social. Eu sinto pena de quem é CLT, fi. Seguridade social, pessoal, acabou. E INSS acabou. Até 2030, colapsa. Tá vendo quando eu falo aqui do voto feminino? Porque a esquerda vai vencer sempre. Acabou, pessoal. Agora é só esquerdista. É comunismo. Acabou. Violência, pessoal. Você ouviu? Não é que ela... É, e vai colapsar o país inteiro. Não é que elas se cuidam mais, pessoal. É que elas têm mais dinheiro indo para programas de saúde unicamente para mulher. Você não vê o hospital do homem, mas você vê o hospital de mulher. Você vê o câncer de mama... Tem um subsídio enorme do governo, pessoal. Câncer de próstata não tem. Outra, violência urbana. 96% das vítimas de homicídio são homens. Olha aí, eles abordando que o Nordeste está se reproduzindo ainda. O Sul e o Sudeste estão morrendo. É isso aí, pessoal. Porque a idade... significa a experiência. Ó o boomer falando. Mas voltando ao que eu estava falando anteriormente, pessoal. Os homens são 96% das vítimas de homicídio no nosso país. Por exemplo, o Brasil, pessoal, é o país que mais mata homens jovens no mundo. Entre 16 e 21 anos. A gente mata mais que o Congo. Né? Então no Brasil está acontecendo o quê? Um masculinicídio. Jovem, muito homem jovem tá morrendo, muito homem jovem também, pessoal, tá emigrando, tá indo embora do Brasil. Se você é homem, é jovem, vai embora, não tem por que ficar aqui, entendeu? E a gente vê também, né, que a gente tem uma população enorme de mães solteiras. 54%, mais de 54% das casas no Brasil são administradas por mães solteiras. E a gente sabe que homem filho de mãe solteira é extremamente misândrico. Não tiveram uma figura paterna em casa, a mãe, desde muito jovem, na idade precoce, faz aquela subversão, né, no filho, né, para eles odiarem homem, ter aquela misandria internalizada. Né. É isso que vai acontecer, pessoal. Os homens vão morrer por causa da violência, vão morrer por causa que não tem amparo do Estado na questão da saúde pública, né, ou eles vão emigrar. Então, assim, é um país que tá à beira do colapso. Você vê, o Brasil não teve nem chance, pessoal. Eu até mencionei isso em vídeos atrás, de se tornar um país próspero, rico. E já colapsou antes de virar um país próspero, tá ligado? Então, é daqui, pessoal, pra Mad Max, tá? Até 2030, o bem-estar social vai quebrar, tá? O Lula entrou agora no poder e o Lula sabe que ele não vai sair mais. Acabou, tá? Já vou falar, acabou, pessoal, tá? 6 milhões a mais de mulheres tem no Brasil. elas são 52% do eleitorado, 73% das pessoas que misturam votaram no Lula, tá? Daqui 4 anos terá eleição, o Lula vai ganhar de novo e acabou, pessoal. É o one power rule. E o Lula, sabendo que vai ganhar de novo, ele já tá falando que já tá cortando tudo. Só em São Paulo, foram 5 milhões de pessoas que perderam assistência social. Só em São Paulo. No Rio de Janeiro, se não me engano, foi 3 milhões. Em Santa Catarina, acho que foi 1 milhão. Naquela região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, tá ligado? E vai começar a cortar, mano. Nordeste já tá cortando também. Já tá tirando dinheiro de município. Porque não tem mais o que se preocupar. Voto não vai ser mais necessário. Porque é ele pra sempre, até ele morrer. Acabou. Acabou. E pra nós homens, só tem o que agora? É o narcomasculinismo. É o narcomasculinismo. É isso ou nada. É a gente fazer nossos próprios negócios, fazer nossos corre, tá? Não dar nosso dinheiro pro Estado. Tentar driblar o Estado. Tentar driblar as forças de segurança pública, tá ligado? Nesse caso, o braço da opressão estatal, que é a polícia, tá ligado? E criar um livre mercado paralelo masculino, só pra nós, né? E como vocês viram aí no vídeo, né? A velha boomer falando, né? A velha boomer, que tem muito conservadinha, né? E também tem muita red pill idiota, threadcon, que fica falando, as mulheres da geração passada não eram igual as mulheres da geração de hoje. Elas eram mulheres tradicionais. Você vê a velha boomer falando, né? As mulheres vai dominar. Vai dominar. É, dominar pra quê? Pra pior? E eu tô certo, né? Eu não quero ser prepotente aqui. Mas eu já vinha falando disso, pessoal. Há muito tempo. Que o bem-estar social vai quebrar em 2030. É por isso que os conservadores estão desesperados. Inclusive, teve um rapaz aqui nos comentários. Acho que é Yu, alguma coisa. Que ele comentou que você coloca a Red Pill no YouTube, aparece vídeo daquele Michael Custer, um tal de Felca, tirando sarro da Red Pill, falando que a gente é frustrado, em céu, blá blá blá, fazendo shame. Isso, pessoal, é medo, tá ligado? Eles estão ligados que o sistema vai quebrar. E quando quebrar o sistema, vai respingar neles, vai respingar na família deles, eles sabem disso. Então eles acham que fazendo shame, igual faziam no século XX, no movimento das plumas brancas, que mataram mais de 20 mil jovens britânicos, eles acham que vai funcionar agora. Esses boomers imbecis, igual aquele boomer com sobrepeso, se diz anarcocapitalista, né? Mangina pra caramba, acha que fazendo shame com a gente, chamando a gente de antissemita, de prostituta do Putin, que não sei o que, caraca, isentão. Ele acha que esse tipo de shame Vai fazer a gente querer voltar pra plantação. Nossa, tô correndo agora pra plantação. Tô correndo agora pra ser gado. Vou lutar por Israel agora. Vou dar meu sangue por um jujuba filha da puta agora. Eles acham que shame funciona. Funciona com blue pill, com threadcon. A gente, pessoal, a gente não é threadcon. A gente não é tradicionalista conservador. A gente é masculinista, porra. Então shame não funciona contra nós, igual que eles, como eles fizeram no século XIX com Nikola Tesla. Shame pra destruir a carreira do cara. Por isso que o cara morreu fudido por causa do shame. Morreu fudido porque um monte de conservagina, um monte de mangina filha da puta destruiu a carreira do cara. E agora, pessoal, quero compartilhar com os senhores a matéria da Globo sobre isso. Tudo isso, pessoal, é do dia 27, tá? Essa que vocês viram na primeira matéria ali é do dia 28, madrugada do sábado agora, tá? Era quando eu tava gravando o vídeo pros senhores. Era 1h05 da manhã. Eu decidi ligar a TV. Quando eu fui ver, fui parar na Band e a Band já falando: vamos falar de colapso demográfico no Brasil. Falei, caramba, liguei a TV hoje quando eu cheguei do trabalho, né? Na Globo. E o que tava passando na Globo? William Bonner falando do colapso demográfico. E um tempo atrás, lembro quem falou disso, foi o R90, o Red Pill 90, que é um do jornal que passa de manhã, 1h da tarde, o cara falando de colapso demográfico também. Tudo nesse ano, pessoal. Você vê, em um dia, em poucas horas, 2 canais estão falando disso. Então, sem mais delongas, vamos ver essa matéria aqui da Globo. Mostram os dados do censo de 2022 divulgados pelo IBGE. A idade mediana dos brasileiros passou de 29 anos no último censo de 2010 para 35 anos em 2022. Isso significa que metade da população... Pessoal, só um adendo aqui. Passou dos 29 para os 35. Você já sabe, né, pessoal? O que tá acontecendo, né? No mercado sexual e na cuida dos ratos. O monte de mulher trintona, desculpa, a pessoa que mistura trintona, louca atrás de um beta provedor. A crise financeira vai vir, tá? E não só a crise financeira, a crise biológica. O relógio biológico tá gritando, tá apontando. Essas que já estão com 35, tá ligado? Já os óvulos já estão que Detroit. Daí só vai nascer síndrome de download, autista, tá ligado? Uma criança sem um olho, vai nascer um goblin. É daí pra pior, pessoal, tá ligado? E interessante que na reportagem que tava vindo do Jornal Nacional, com William Bonner, tinha uma moça que era nadadora, ela tinha acho que 70 anos, e ela tem dois filhos. Ela tem um filho e uma filha. E nenhum neto. Aí você vê, né? A filha dela é solteira e sem filhos. O filho dela é solteiro e sem filhos. Mas a gente sabe como funciona as duas perspectivas entre os sexos, né? Com certeza o filho dela tá solteiro porque ele sabe das leis. Hoje, nenhum cara é mais blue pill, pessoal. Os caras é purple pill. A maioria dos caras é purple pill. Os caras tão cientes, os caras tão querendo caçar uma radinha. Tá ligado? Você vai nesses canais assim, Red Pill Mainstream, que tem no YouTube, a maioria dos caras que estão ali é tudo purple pill. Tudo purple pill, caçador de honradinhas, que acha que existe Pokémon raro por aí, estão andando pelas ruas com o seu Pokédex, tá, caçando Pokémon. Até que uma hora ele acha que encontrou, né, a sua Mewtwozinha e toma no rabo, se lasca. Aí viu que ela não era exceção porra nenhuma, tá ligado? Porque unicórnios não existem. Basta ela querer te ferrar, que ela te ferra. Ah, são todas as mulheres que são vadias, vingativas e podem foder com a tua vida? Não, pessoal, não são todas. A questão é que não é todas elas. É que todas elas podem. Não é ser, é que elas podem, entendeu? Essa é a questão aqui. Elas podem te ferrar. Porque elas têm um aparato estatal, né? Elas têm um braço armado do Estado, nesse caso da polícia, pra te lascar. Ainda tem os manginas, cavaleiros brancos, que elas podem usar pra te lascar, entendeu? Então, o filho dessa moça, ele tá ciente, né? Com certeza, em volta dele, ele vê outros caras da mesma idade quebrando a cara. Ele, né, nesse caso, deve ter visto dentro da própria casa o pai, porque na matéria da Globo, eu não vi o pai desse garoto. Não vi essa mulher mencionar marido. Então ela é mãe solteira. Então esse moleque cresceu no lar sem o pai. Então ele viu o comportamento desagradável e tóxico da mãe. E ele falou, eu não quero uma pessoa assim do meu lado. É melhor ficar solteiro. Então o homem, quando ele decide ficar solteiro e não ter filhos, é por segurança, pessoal. Tá? É por uma segurança financeira e jurídica. Tá? E até mesmo social, porque hoje em dia, pessoal, vamos ser sinceros aqui. Qual o benefício que o homem tem hoje em ser marido, em ser pai? Ele não tem autoridade, só tem responsabilidades, ele é sempre ostracizado, ridicularizado. Pai, marido, ele é sempre na rodinha de fofoca das mulheres, colocado para baixo, ridicularizado, ostracizado. Você só tem responsabilidades e não autoridade. Então, assim, para o homem rejeitar a paternidade e o casamento é segurança jurídica, financeira e social. Ele simplesmente está tentando proteger a sua dignidade e a sua liberdade, que ele perde quando ele se casa. Porque no momento que ele assina o papelzinho, é o atestado dele de escravidão com o Estado. Tá ligado? No momento que ele embuchar a mulher, acabou para ele. É 21, 25, até 30 anos de pensão. Entendeu? Quando é a mulher, aí é outra história. No caso, essa moça tem o filho e a filha. A filha dela está solteira porque ela é exigente demais. Ela não quer se envolver com um homem abaixo do nível dela. Ela quer se envolver com um homem acima do nível dela. Homens são hipogâmicos, eles miram para baixo. Mulheres, nesse caso, pessoas que menstruam, são hipergâmicas, elas miram para cima, entendeu? Então, aqui é um homem acima dela, superior a ela. E por causa dessas políticas de ações afirmativas que a gente teve no nosso país nos últimos 50 anos, porque isso vem lá da época da porra dos boomers, filhos da puta, os boomers ferraram com tudo, essa cambada de mangina arrumada. Filha da puta de merda, os homens, na idade da filha dessa moça, né, dessa senhora, né, nesse caso dessa idosa, estão abaixo dela. Porque o Estado, o aparato estatal, a iniciativa privada, tá ligado? A cultura, a sociedade como um todo, e os homens que estão no poder, que nesse caso, os homens que estão no poder, pessoal, são homens velhos, brancos, manginas, são os boomers que estão no poder. Desculpa dizer isso, tô parecendo esquerdista identitário, mas é a verdade, pessoal. São homens velhos, brancos e manginas que estão no poder. São os boomers que estão ferrando com tudo, entendeu? Eles criaram esse sistema para ferrar os caras da base, né? Nesse caso, as próximas gerações que viriam, para assim eles terem o quê? Mercado sexual para eles poderem gozar à vontade, porque esses boomers é tudo uns filhos da puta viciados em Viagra, né? Só consegue ficar galudo com Viagra, gastam todo o dinheiro que eles juntaram na época deles, porque eles tiveram subsídio do Estado à vontade, né? E eles escravizam a população mais jovem, oferecendo salários precários, né, para os homens, obrigando esses homens ou irem para a criminalidade, ou virarem trabalhadores liberais, ou emigrarem, né? E os que ficam acabam trabalhando para eles, enriquecendo eles, e começam o quê? A comer um monte de novinho, engordar num monte de novinho e ficar trocando de uma pra outra. Lembrando que foram os boomers que votaram pra legalizar o divórcio sem culpa, né? Foram os boomers, que eles queriam gozar à vontade, queriam ter várias esposas. Por você ver, a maioria dos boomers tem 3, 4 esposas. Casaram 3, 4 vezes, tem filho com 4 mulheres diferentes. Um exemplo disso é o nosso ex-presidente Mangina, que eu espero que esse vagabundo seja preso e apodreça na cadeia, que é o Jair Messias Bolsonaro, né? Que teve, sei lá, 3, 4 esposas, caralho. A última esposa dele foi uma Missol, que era secretária dele, que ele traiu a esposa dele, né? E acabou se casando com a Missol, né? Que é a Michelle Bolsonaro, né? Você vê aí, o boomer Mangina fazendo sempre merda. E no caso dessa mulher aí da reportagem, dessa idosa, a filha dela tá solteira porque é exigente demais, é hipergâmica demais, é feminista demais, é desagradável demais e tem que encalhar mesmo, tá ligado? Não tem que se reproduzir, não. Tem até 35 anos. E a outra metade é mais velha que isso. Nesse período, o Brasil também teve o maior salto de envelhecimento desde 1940. Em 2010, a cada 31 idosos, o país tinha 100 jovens de até 14 anos. Agora são 55 idosos para cada 100 jovens. Isso aconteceu porque a quantidade de jovens encolheu nas últimas décadas. Eu sempre vejo aqui nos comentários muitos inscritos, né, dizendo o seguinte: tô na festa de Natal e sempre vem aquela tia chata, vem aquela avó, avô chato, né, falar assim: e aí, cadê os netinhos, né? Ou vem uma amiga da vovó, né? Ou até mesmo a sua mãe pode ter uma amiga mais velha, né? Seu pai pode ter um amigo mais velho. Um boomer, nesse caso, assim. Pessoal, boomer é qualquer um que tenha mais de 59 anos é boomer, tá? Mais de 59 anos, boomer, tá? Que chega pra você e fala: e as namoradinhas? Quando vai ter filho? Quando vai casar? Toda vez, pessoal, que alguém me faz essa pergunta, é sempre a pessoa mais velha. É sempre a pessoa mais velha. É sempre um homem perto dos seus 60 anos, 59, 60 anos, ou um homem dos seus 50 anos, tá ligado? Por quê? Porque esse pessoal já tá perto de se aposentar, pessoal, tá ligado? E vão se aposentar. E a gente sabe que Seguridade Social é um esquema pirâmide. Os mais novos pagam pelos mais velhos. Se os mais novos não se reproduzem mais, quem é que vai pagar pros mais velhos? Você vai imprimir dinheiro? Vai aumentar a inflação? Vai quebrar sua moeda? Você entendeu? Vai gerar um déficit fiscal? É complicado, né, pessoal? Então, sempre quando eu vejo alguém querendo fazer shame comigo, por eu ser MGTOW, por eu não querer casar, ter filhos, por causa de é uma segurança, eu tô me protegendo financeiramente, juridicamente, né? E eu quero manter minha dignidade, porque não tem benefício nenhum em você ser pai, em você ser marido na nossa sociedade atual que a gente vive. Porque homem casado e homem que é pai, ele só é ostracizado e hostilizado. Essa é a verdade, pessoal. Liga qualquer programa de TV aí, novela da Globo, pode ser uma telenovela mexicana do SBT, pode ser Hollywood, pessoal, pode ser esses programas, dramas coreanos ou dramas japoneses, o homem é sempre ridicularizado, principalmente o cara que é pai, né, e é casado, tá ligado? Se for divorciado, piorou ainda mais, porque aí você é um fracassado, entendeu? Sempre que eu vejo alguém empurrando o casamento pra mim, é um boomer. Quando não é boomer, pessoal, é mulher casada. Mulher casada, casou com Betinha, né, com prêmio de consolação, né, achou que ia ter uma vida mansa, só que acontece, com os homens fugindo, pessoal, da corrida dos ratos, muitas mulheres vão começar a mirar no prêmio de consolação das casadas. E esse homem casado vai aparecer muito atraente para as mulheres. E a gente sabe, né, que homem casado, homem comprometido, é muito mais atraente do que homem solteiro, porque ele já foi pré-selecionado por uma mulher. E isso realmente acontece, pessoal. É assim que funciona a nossa sociedade, foi assim que a nossa sociedade progrediu. Inclusive, Chris Rock, ele num stand-up dele, acho que é de 2006 ou é 2007, ele fala sobre isso. Ele fala, quando eu tô lá solteirão, de boa, na minha, não aparece nenhuma guria pra me pagar um boquete. No momento que eu comecei a namorar, já tem 3 se oferecendo pra me chupar. Inclusive, no programa Todo Mundo Odeia o Chris, ele fala, né? Quem disse, né? Quem diria, né? Que o segredo pra conseguir uma gatinha é ter uma gatinha. É isso, pessoal. O homem comprometido é muito mais atraente do que um homem solteiro que não está comprometido com ninguém, porque esse homem que está comprometido, ele já foi pré-selecionado por uma mulher. Então significa que ele tem algum valor, porque elas são coletivistas, pessoal. Entendeu? Passou de 38,2% em 1980 para 19,8% agora. Ao mesmo tempo, os idosos passaram de 4% da população para 10,9%. Hoje, o Sudeste é a região com a maior idade mediana do país, 37 anos. Já o Norte tem a idade mais baixa, 29 anos. Em Roraima, também, por exemplo, envelhecido. A idade mediana é de apenas 26 anos. Então, isso quer dizer que metade da população tem até essa idade. É a mediana mais baixa do país. No outro extremo, só mulher feia. Tem a mais alta, 38 anos. Ele é também um estado com mais idosos e com o maior índice de envelhecimento. Você vê, o sul do país, pessoal, é o lugar mais velho que tem no Brasil, né? Eu lembro que o Racum, na época da eleição do Bolsonaro, logo após o Bolsonaro vencer, né? O Racum percebeu que não adiantou nada, né? Ter Bolsonaro no poder, que até ele fez um vídeo na época que era sobre os boomers, né? Que quem elegeu o Bolsonaro foram os boomers, pessoal. Os boomers elegeram o Bolsonaro não porque se importam com o Brasil. Esse bagulho, você vê um monte de velhinha, né? Com patriota, né? Um monte de velhinho patriota, nacionalista. Pessoal, estão cagando pro Brasil. Eles estão pensando nos seus próprios interesses. Quais são os interesses dele? Receber a Seguridade Social. A maioria daquelas velhinhas que estão lá é tudo ex-mulher, comandante, general do exército, que recebe de Seguridade Social do governo um salário mensal de pelo menos 6, 7 mil reais. 6, 7 mil reais, tu tá pagando. Tu tá pagando. Por isso que você não tem que ter filho, não tem que ficar se reproduzindo por aí não, tá ligado? Principalmente aqui no Brasil, pessoal. Ter filho no Brasil é o pior erro que você pode ter, ainda mais com a apostileira. Se você quiser agora ir embora do Bostil, ir pra Holanda, ir pra Alemanha, encontrar uma loirinha LCR nesses países, cara, boa sorte, eu desejo tudo de bom pra você, eu torço realmente por você, porque pelo menos você tá mirando pra cima, tá mirando pra baixo, porra. Se ficar com uma pardoleira fodida M-Sol, toda lascada, toda rodada, não compensa, não. Aí você vai lá, se reproduz, gera a próxima geração de escravo pra ficar mantendo o quê? Esses boomer safado, ficar sustentando boomer safado, boomer safada, que quando era mais nova ficava na putaria, Essas boomers aí, pessoal, tudo safada, tá? Tudo primeira onda do feminismo, tava tudo nessas discotecas aí, breakdance, né? Já descendo até o chão, já tava engolindo galo a rodo, já tava indo pras faculdades chupar peru, tá? Tem muita gente que acha que essas mulheres boomer, principalmente dessa região sul do país, eram santinhas, tudo vagabunda, tudo rodada, tá? Essas velhas do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, tudo velha safada, tudo velha rodada, tudo descendente de italiano, alemão, safada. ...do país. A população feminina também está crescendo de forma constante no Brasil nesses últimos anos. Hoje, 51,5% dos brasileiros são mulheres. Aí, pessoal, outra estatística aí, ó. Olha o que acontece na Rússia. Na Rússia tem mais mulher que homem. O homem russo, ele não se humilha por mulher. As mulheres que têm que se humilhar por ele, tá ligado? Aqui no Brasil é o contrário. Aqui tem muito mais mulher que homem. E os homens ainda se humilham. Porque os caras aqui é muito bopio, cara. Os caras aqui é muito gato, tá ligado? Nas questões de relacionamento, o homem bostileiro, ele tem aquele problema do homem latino. Ser muito romântico. O romantismo é uma doença na América do Sul. Por isso que o homem da América do Sul, ele é muito beta. Ele é muito beta. Por exemplo, essas mulheres americanas, russas, que você vê que normalmente dá bola pra bostileiro, você pode ver, se deu bola pro bostileiro, é porque ela tem um passado muito rodado. Muito rodada, muito promíscua, muito safada, tá ligado? Aí já tá com a imagem toda fodida no país de origem, elas fazem o quê? Elas dão oportunidade pro latino. É igual quando elas fazem, principalmente essas mulheres brancas, quando elas dão oportunidade pro POC. Quando você vê uma mulher cacau com um homem POC, né? Pode ter certeza que essa mulher já deu pra cidade inteira. Já deu pra todos os brancos da cidade. Ah, agora ela quer relacionamento. Quem é que vai assumir ela? É o POC. É o cara negro que vai assumir. É sempre assim, pessoal. Mulher branca com cara POC, pode ter certeza que ela é rodada. É rodada. Eu não conheço uma sequer, pessoal, que saia com POC, que eu já não comi. Tem umas quatro que eu vejo com POC. De vez em quando eu vou no mercado, eu vejo uma. Eu vejo uma ali, outra ali. Já comi todas. Eu e os meus colegas que não são POC, todo mundo passou a madeira. Até um japonesinho, que o pai dele é dono de uma quitanda, de um hortifruti. O japonês comeu ela, a menina. E o POC anda de mão dada, tudo se achando, e a menina com sobrepeso. É muito idiota, pessoal. Muito idiota. Esse é o problema do homem latino. É muito romantismo. Isso quer dizer que para cada 100 mulheres, existem 94 homens. Olha aí. O Rio de Janeiro é o estado mais feminino. Aí, ó. Lá são 89 homens para cada 100 mulheres. Só 4 estados do país têm mais homens que mulheres. Acre, Tocantins, Roraima e Mato Grosso. Só um lugar fodido, hein, pessoal? Puta que pariu. São Paulo, que são as duas cidades com mais e menos homens do país. Em Balbinos, são 444 homens para cada 100 mulheres. Já em Santos, são apenas 83 homens para cada 100 mulheres. Aí você vê, em Santos tem menos homens, né? Recentemente, né, teve os ataques lá da briga entre o PCC, né? E os cães de coturno, né? Morreu homem dos dois lados, né? Então já diminuiu, né? A porcentagem dos homens, né? Então aí, ó. Os caras de Santos aí, ó. Tem que se valorizar, fi. Se você é de Santos, se valoriza. Não aceita qualquer porcaria, não. Não aceita mulher pardola, nem gorda, não, tá? E se for sair com elas, bota elas pra bancar, fi. Tem que bancar. Homem é luxo. Tem quem pode. A cobertura completa e todos os dados você encontra aqui no G1. Você vê aí, ó, pessoal, a data aqui, ó. 27/10/2023. O colapso chegou, hein, pessoal. Colapso tá vindo. O Brasil não teve nem oportunidade de ser um país rico, de ser um país próspero. E já tá colapsando. Uma coisa, pessoal, é você colapsar na Europa. Tá ligado? Os países escandinavos, nos Estados Unidos, na Austrália ou no Canadá. Outra coisa é você colapsar na Argentina e no Brasil. País da América do Sul, extremamente pobres, violentos e desiguais. Quando o bem-estar social quebrar, e vai quebrar, pessoal, é bom correr. É igual aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá ligado? Então, assim, quando o bem-estar social quebrar, quem tiver nas cidades vai se ferrar. Porque é nas cidades onde estão as pessoas que são mais dependentes, não apenas do Estado, mas também muito dependentes da iniciativa privada, desses empregos, principalmente na área de serviços. E com o avanço da inteligência artificial, muita pessoa que menstrua vai perder o emprego, já está perdendo. Inclusive, eu mencionei isso no vídeo das esposas tradicionais, que eu falei que o colapso está vindo, né? E após eu gravar esse vídeo, eu vou postar um vídeo de uma menina, uma americana, que ela surtou numa live no TikTok e teve um ataque. E vocês vão entender, o colapso já está chegando nos Estados Unidos. O jogo geopolítico está mudando, pessoal. Tá mudando, vai morrer muito homem, vai faltar muito homem. E talvez aquela profecia lá da Bíblia, né? Que naquele dia 7 mulheres se atiraram ao pé de um homem e pediram ele em casamento, e elas disseram, se eu não me engano, não precisa me bancar, sei lá o quê, eu vou dar o que me comer, eu vou dar o que me vestir, um teto para me guardar, só me dê a sua mão e uma aliança para me livrar da vergonha de sua mulher solteira. Isso vai acontecer, pessoal. Vai acontecer porque vai ter muita guerra, vai morrer muito homem. Vai morrer homem pra caramba. E ter um homem, ter um marido, vai ser o privilégio de poucas. E elas vão ter que disputar até mesmo no mercado sexual com as mulheres trans pra ter homem, tá ligado? E recentemente, pessoal, olha que engraçado. Eu tava num ponto de ônibus, voltando do trabalho, e uma dessas meninas da E-Tech, ela devia ter o quê, pessoal? 16 anos? Começou a me cantar, começou a conversar comigo, do nada, assim, puxar assunto, onde eu trabalhava. Eu falei pra ela que eu trabalhava logo em frente onde ela estudava. Falei, nossa, que legal, pá, me passa o número de telefone, a gente pode combinar de sair qualquer dia. Você vê, pessoal, eu, né, como um homem de 27 anos, mais maduro, morando sozinho, numa casa própria, eu tenho muito mais vantagens de pegar uma menina, pessoal, que é 11 anos mais nova que eu. Linda a menina, pessoal. A menina é linda, sabe? Assim, sabe? Eu fiquei pasmo com isso, tá ligado? E eu tava até comentando com um velho do trabalho, um boomer, e ele falou, pô, isso é super comum, cara. Ele tava comentando que ele pega o trem, né? E ele tava falando pra mim que esse boomer, ele adora vestir a camisa, jaqueta de couro, tá ligado? Andar bem vestido, bolsa de couro, tá? E ele bem vestido, parece um contador, tá ligado? As mulheres acham que tem dinheiro, que é um advogado, sabe? Aquele Armando Escudeiro, que fala a real sobre as mulheres. Acha que é um velho rico. Então as mulheres vão tudo matando em cima dele. Falou, como mulher pra caralho é assim, tá ligado? E é isso que vai acontecer, pessoal. Vai sobrar muita menina nova pra cara mais velho comer. É igual os boomers fizeram na nossa geração. Os boomers comeram todas as novinhas da nossa geração. E agora a gente vai comer as novinhas da geração que vai vir agora. Porque a gente tá feito. E os moleques de agora tá tudo quebrado. E vão pegar um sistema todo fudido, que foi deixado pelos boomers. Os boomers ferraram-se duas gerações. Ferraram a minha geração, que é de 95, e ferraram essa geração agora, que veio de 2005 pra cá. Duas gerações fudidas, por causa dos boomers. Ou esses homens vão virar gay, ou eles vão virar traveco, pra ter afeto. É um ou outro. Pessoal, me desculpa, era pro vídeo ser sido um pouco mais curto, né? Mas eu acabei me alongando, como sempre. Como os senhores bem sabem, aqui não tem script, né? Então, assim, eu vou conversando, interagindo com os senhores e colocando minhas ideias, né? E refletindo sobre isso. Eu espero que todos os senhores passem bem. Por favor, pessoal, comentem bastante. Isso ajuda a divulgar o canal. E deixem seu like, também ajuda bastante. Mais uma vez, espero que todos os senhores passem bem e até a próxima.